quando chegares aqui. Podes entrar sem bater. Ligue a vitrola baixinho e espera o anoitecer. Logo que ouvires meus passos, corre pra mim receber. Sorri, me beija e me abraça. Não me perguntes por quê. Quando estiver em teus braços, pensa somente em nós dois. Fecha de leve teus olhos e abre os teus lábios depois. E quando já for bem cedinho, não quero ouvir tua voz. Sai sem adeus de mansinho.